Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar sempre de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Eu sou o Carlos Bonaparte e é um prazer imenso estar deste lado para lhe trazer as músicas que são cantadas noutras línguas, em outros países, com outras culturas e que por esse mesmo motivo não têm a mesma facilidade de penetração no mercado português ou no mercado ocidental, se quisermos assim chamar, o que em alguns casos nem é propriamente verdade, porque música alemã é do mercado ocidental e não tem penetração no mercado português. Mas bom. Hoje vamos começar em russo a emissão do Musicália. Nós estamos a fazer uma espécie de best-of. Foi na semana passada, assim esta semana continuará a ser. Vamos, pois, trazer música que aqui passou da Rússia e da Roménia. Vamos andar por estes dois países e vamos acabar em francês. Já lhe explico. Vamos começar com música russa. Os Levostronia Svigenia, com o tema Tchau Bambina, vão abrir esta emissão, para depois ouvirmos Sinha Belozov e o tema Dojka Moja Siglazaya. Vamos ainda ouvir, por fim, Irina Alegrova e o tema Fotografia. É um tema que certamente lhe dirá, já não será tão estranho. Ora, porque Irina é fácil, Alegrova até soa alegre e Fotografia é uma palavra comum, não é? Estes são então os três temas que vão abrir na emissão de hoje para esta noite de 15 de junho de 2010. Eu sou, como disse, o Carlos Bonaparte e vou fazer companhia nos próximos 30 minutos com músicas que nos vão chegando um pouco de todo o mundo. Bambina, а ты мне больше Марина. Чао, бамбина. Чао, бамбина. Я тебя разлюбил, Марина. Чао, бамбина. Любишь ты меня? Mais uma que toca já a seguir. Continuar agora com música romena, vamos ouvir três intérpretes que passaram por aqui numa altura em que fizemos uma emissão especial de música romena. Foram Nicolae Guta, Irina Login e ainda Madalina Manole. Eu não sei de Nicolae Guta qual foi a música que passou, já não tenho bem a certeza. Temos aqui variadíssimas músicas de Nicolae Guta, mas tenho a certeza que de Irina Login foi mesmo Azensati Nunca Mare a música que passou, tal como de Madalina Manole, tenho a certeza que foi Farada Dragostata que passou aqui também nessas emissões. E são esses então os temas que vamos ouvir. São estes três artistas que vamos ouvir: Nicolae Guta, Irina Login e Madalina Manole. Três intérpretes com sucesso, de tempos diferentes. Irina Login, anos 70, Madalina Manole, anos 90 e mesmo década de 2000. Apanha também um pouco da época de Nicolae Guta. Se bem que eu acho que Madalina já não está propriamente no ativo, enquanto Nicolae Guta está aí na máxima força. Tenho muita pena em não ter hoje comigo disponível alguma música sequer dos Fanfarra Ciocarlia, pois gostaria muito de os passar aqui. São sem dúvida o símbolo-mor da canção romena. Eles e Zamfir, sem dúvida um grande flautista, um grande nome da flauta de Pan na Roménia, enfim, Gheorghe Zanfir, mas infelizmente não tenho aqui nada que possa passar, não tenho nada disponível infelizmente neste momento. Mas bom, temos Nicolai Guta, Irina Login e Madalena Manole. Fixe estes nomes, pois eu tenho certeza que quando ouvir estas musiquinhas vai gostar de as ouvir. Nicolai Guta é de um estilo mais para balançar. Irina Login é de um estilo mais sentimentalista, enquanto Madalena Manole é mais do estilo pop. Faz lembrar um bocadinho a música ligeira portuguesa. Portanto, eu acho que vai sentir-se até familiarizado, de certa forma, com alguns dos sons que aqui vai ouvir. Vamos à música! Até já! Toate pof telefon. Am un băiat, am un băiat unicat și iubesc ca ochii mei din cap. E frumos, ambițios și răsfățat și toate pof telefon. Toate poftele și plăcerile la băiatul meu îi fac. Îi dau tot ce vrea, chiar și viața mea, că l-am un singur băiat. Toate poftele și plăcerile la băiatul meu îi fac. Îi dau tot ce vrea, chiar și viața mea, că l-am un singur băiat. Ca să fie fericit. Am un băiat, am un băiat, o minune cum nu este altul. Pentru el o viață treagă a muncit ca să fie fericit. Toate poftele și plăcerile la băiatul meu îi fac. Îi dau tot ce vrea, chiar și viața mea, că l-am un singur băiat. Toate poftele și plăcerile la băiatul meu îi fac. Îi dau tot ce vrea, chiar și viața mea, că l-am un singur băiat. Toate poftele fac. Am un băiat, am un băiat, o minune cum nu este altul. Pentru el o viață treagă a muncit ca să fie fericit. Toate poftele și plăcerile la băiatul meu îi fac. Îi dau tot ce vrea, chiar și viața mea, că l-am un singur băiat. Toate poftele și plăcerile la băiatul meu îi fac. Îi dau tot ce vrea, chiar și viața mea, că l-am un singur băiat. și înstrânirea s-a pornit, măi, și la la la, la la la la la, măi, măi. Însoții de mulți flăcăi, măi, că și-ai dat tina la noi, măi. Însoții de nume mari și un tarap de lăutar, măi, și un tarap de lăutar, măi, și la la la, la la la la la, măi, măi. S-a în alb l-așteaptă, cu doi brați bătuți-n poartă. Toate fetele din sat, lângă marcă se despart, măi, lângă marcă se despart, măi, și la la la, la la la la la, măi, măi. Zi, bătrâne lăutare, că mă duc să-mi cer iertare. M-au crescut cu drag, măi, care m-au crescut cu drag, măi, și-ai la la la, la la la la la, măi, măi. Iartă-mă, mamă și tată, dacă v-am greșit vreodată. La la la la la, măi, măi. Părăsesc al vostru prag, după omul ce mi-e drag, măi, pentru omul ce mi-e drag, măi, și-ai la la la, la la la la la, măi, măi. And feel aware, feel to need it. Thank you. Estou de volta. Disse-lhe que iríamos terminar a edição deste programa em francês. Pois é mesmo isso que vai acontecer. Vamos ouvir Edith Piaf com a Avião Rose. E porquê? Porque durante um dia inteiro, ou melhor, uma emissão destas, do Musicalia, dedicamos-nos à música dos anos 30 em França e trouxemos como a porta-voz dessa mesma música Edith Piaf. Não faria sentido não falarmos neste best-of dessa emissão, foi uma emissão inteira em que falamos de música dos anos 30 e trouxemos músicas de Edith Piaf. Esta música, La Vie Rose, não foi escolhida na altura, mas vamos trazê-la agora. La Vie Rose vai então encerrar a emissão número 29 do Musicalia, aliás, a emissão número 31 do Musicalia. Eu estou de volta amanhã, à mesma hora, 20h30, para então lhe trazer mais música e falar sobre mais um artista. Por agora é tudo, já a seguir, lá fora, traz-nos o quarto de 5 documentários sobre o Egito. Não pode perder. Tenha a continuação de uma ótima noite. Até amanhã. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'or, les jours, ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Des nuits d'amour à plus finir, un grand bonheur qui prend sa place, des ennuis, des chagrins s'effacent, heureux, heureux, sans mourir. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie. Tu me l'as dit, aperçu.